Simtu amor no ar, sinto força pra te amar. Sinto amor no ar, tenho tanto pra te dar. A magia do fogo da vida é a força da nossa ternura, é a chama que nos é querida. É tão forte, é tão viva e tão pura. Sinto amor no ar, que vontade de te amar. Sinto amor no ar, e por ti irei lutar. Não resisto à força do teu corpo, não desisto do teu belo olhar. O que eu quero é sentir desejo de lutar por te amar sem parar. Sinto amor no ar, sinto amor no ar. Oh, oh, oh, sinto amor no ar, sinto que vou ser feliz. Sinto amor no ar, o amor que sempre quis. A beleza que trago na alma ficará para sempre guardada, e jamais esquecerei o perfume que surgiu com a tua chegada. Sinto amor no ar, sinto força para te amar. Sinto amor no ar, tenho tanto para te dar. A magia do fogo da vida é a força da nossa ternura, é a chama que é querida, é tão forte, é tão viva e tão pura. Sinto amor no ar. Só falam de amor. passeia por mim livremente, como se fosse gente. Não há ave, ave, ave, ave, ave, ave. Se me aparece de repente, inspiro no sozinho não tem piada. Regra 2, menos mal. Mas quando todos se riem, é risada geral. Rir com todos. Aos sábados no Canal 2, pelas 4h30 da tarde, trazemos-lhe 30 minutos de humor e, claro, muita gargalhada. Não pode perder momento para ficar com boa disposição. Rir com todos. Aos sábados, às 4h30 da tarde, no Canal 2. De Antena Web. Sonhava de sonhos não vi. vivo um homem. Voltaste quando te deram alegre novidade que o teu país era um rio que inundava a cidade. Não te dava para viver. Contra a guerra e a opressão, que pode um homem fazer? Voltaste quando te deram. Yeah. canto da noite esperava o dia, que fossem horas de haver chegar. Ao canto da noite já desesperava, em todos os cantos que deixou para trás. Esperava como o dia, como tarde, ou até como amanhã. Esperava o ver se ontem, já levado em braços pelo pôr do sol. Ao canto da noite já ninguém ficava a fingir que faz poemas a ninguém. Ao canto da noite já ninguém deixava fugir desabafos por perder a... Ao canto da noite já ninguém ficava a fingir que faz poemas a ninguém. Ao canto da noite já ninguém deixava fugir desabafos por perder alguém. Só quem passasse e olhasse para o nada via um vulto que se esconde. Por trás do nada o dia espera como o escravo do horizonte. Espera no fundo do canto da noite. Noite espera no fundo do canto da noite. Foge para longe do canto da noite. Ao canto da noite pensava o dia que se podia um dia apaixonar. Se houvesse outro dia que para ele olhasse e se deixasse os dois abandonar. Ao canto de uma noite, sem ter medos, sem ter regras a cumprir. Depois fugir do canto, sem destino, sem ter rotas a seguir. Espera! Canto da noite. Foge para longe do canto da noite. Espera no fundo do canto da noite. Foge para longe do canto da noite. Já sou canto mora a alma de outras tantas almas, de outros cantos, de outras noites. Espera no fundo do canto da noite. Foge para longe do canto da noite. Espera no fundo do canto da noite. Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web.

vai parar. No meu país o navio nem sempre se faz ao mar. No meu país a tristeza tem o nome solidão. No meu país a beleza invento-a na minha mão. Navego o barco vazio que atravessa o rio, bocais de saudade. Vou numa onda tão bela neste barco à vela que não tem idade. Navego o barco tão cheio contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela neste barco à vela com ar de criança. No meu país há um rio que corre sem parar. No meu país o navio nem sempre se faz ao mar. O meu país é um som de raiva e de alegria. E mesmo assim tem os olhos negros que esperam por mim. Também com um barco tão cheio contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela neste barco à vela com ar de criança. Também com um barco tão cheio contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela neste barco à vela. Um barco tão cheio contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela neste barco à vela com ar de criança. Navego um barco tão cheio contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela neste barco à vela.

Deus promessas mil. Rendo-me ao destino, feito de água em mel e alguns corais. Cada segundo quero abraçar. Jurei de amor e a verdade amanheceu. Esconde-me o corpo em corpo teu, em corpo teu. Atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. As noites passadas à volta de uma fogueira, as histórias contadas num tom de brincadeira, promessas eternas, guardava os amigos que fazia, por onde passava. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. Se eu voltasse atrás, vontade trocava alguns anos desta vida por um só dia da tua idade. Aqui para mim só teve um fim.

sei quanto tempo e tantas promessas como um juramento. Deixaste a essência no ar, o perfume e no coração o fogo que iluminado. Não sei se vou ter força para esperar quando o amor chega. Vida de todas as cores.

Estrela que me deixa lá viver.

não tem cura. Este céu não tem ar. Nós esperamos está certo ou errado. Não sei se me afasto ou procuro o amor, mesmo que seja pecado. Eu sinto que quero arriscar por ti. Eu sinto esta força que cresce dentro de mim e me diz que, mesmo que tropece de novo na pedra da calçada que a vida me traz, mesmo que tropece de novo, por ti vale a pena, por ti sou capaz, eu sei. Vale a pena, mesmo que o coração me grite, não deves tentar. Que pena, se de novo cair, eu levanto para voltar a tentar. Eu sinto que quero arriscar por ti. Oh, eu sinto esta força que cresce dentro de mim e me diz que, mesmo que tropece de novo na pedra da calçada que a vida me traz, mesmo que tropece de novo, por ti vale a pena, por ti sou capaz de ser. Eu sei. Tropece de novo na pedra da calçada que a vida me traz, mesmo que tropece de novo, por ti vale a pena, por ti sou capaz. Mesmo que tropece de novo na pedra da calçada que a vida me traz, mesmo que tropece de novo, por ti vale a pena, por ti sou capaz. Por ti vale a pena, por ti sou capaz. Mesmo que tropece de novo na pedra da calçada que a vida me traz, mesmo que tropece de novo, por ti vale a pena, por ti sou capaz. Mesmo que tropece de novo. Chego ao número 7 e ao gráfico cético. Vejo cada coisa que me põe frenético. Pessoas que dizem que a vida é um frete e o diabo é sete. Vou botar a palavra que eu cá também falo. Quem não quer ouvir, que não ouça. coisa, não me ralo. Mandou-me calar, mas eu nunca me calo. É que há um regalo. Tá calado, pá, tá calado, pá. Não percebes nada de tripulares. Tá calado, pá, tá calado, pá. Refilar faz mal à cicla. Olha, olha, lá na minha rua, e aquilo promete. Há discussões, mais o diabo a sete. Por causa da bola, da política, irra, só fazem é birra. Têm que atirar lá com as culpas para alguém, quando qualquer coisa não está a correr bem. Dizem que um é bom e que o outro não presta, mas que história é esta? E nós todos, se calhar, não temos culpa nenhuma, não é? Rapaziada, anda numa de rock. Aquelas violas parece que não choque. É o rock luso, vai tudo a rock. Sem rei, mas com rock. Mas o rock luso veio tão atrasado. Foi o diabo a sete para chegar a este lado. Acho que se enganou no caminho, é o que faz. A minha estrada está mais. Perdeu-se e nunca mais cá chegava, coitadinho. Tá calado, pá, tá calado, pá. Não percebas nada de mim. Tá calado, pá, tá calado, pá. Refilar faz mal à vesícula. Mas agora o rock já cá canta e até já sabe falar português. Oh yeah, quer dizer, oh sim. E a malta nova que quer empregar-se, ui, isso é o diabo, só se for com disfarce. Ainda há muitos deles que seguem estudos para terem uns decorativos canudos. Têm os canudos, não há quem os queira. Ai, ai, ai, até parece brincadeira, mas não é, meu, não é. E os velhinhos que toda uma vida sempre trabalharam, que andaram na lida, sofreram, suaram, não têm dinheiro sequer para viver. Não percebes nada de gripa. Tá calado, pá, tá calado, pá. Refilar faz mal à vesícula. Tá calado, pá, tá calado, pá. Não percebes nada de gripa. Só eu já disse. Tá calado, pá, refilar faz mal à vesícula. Tá calado, pá, tá calado. Não sou. Não percebes nada de gripa. Tá calado. Eu já disse que não estou calado. De manhã e bem disposto, mesmo que ao fim de semana, requer alguma energia. O Canal 2 da Rádio Interweb quer dar-lhe uma ajuda e dá-lhe Dança Leve, um espaço onde poderá assistir a géneros musicais como o flash, o disco ou mesmo a mítica Eurodance dos anos 90. Tudo melodias que, apesar de terem energia, são leves o suficiente para deixarem com um sorriso no rosto quando desperta. É assim mesmo que o queremos, desde que acorda e fica na companhia da Rádio Internet. Dança Leve, aos sábados e aos domingos, a partir das 9 da manhã e durante 60 minutos, no Canal 2 da Internet. Primeiro, já anda pela escola. veio mostrar-se. E os meninos já computam logo na primeira classe. Já tenho Magalhães, navego na internet. Eu aposto no futuro, até o uso na retrete. Já tenho Magalhães e falo com muita gente. Passo o dia a computar, eu ando sempre na frente. À noite com a Maria, eu computo, ela computa, viva a tecnologia. Para mim não há segredos, utilizo bem o rato e a pena da Maria. Há muito tempo que eu trato. Já tenho Magalhães, navego na internet. Eu aposto no futuro, até o uso na retrete. Já tenho Magalhães e falo com muita gente. Passo o dia a computar, eu ando sempre na frente. É isso, agora com Magalhães é tudo a computar. Eu computo, tu computas, é uma maravilha. Já tenho Magalhães, navego na internet. Eu aposto no futuro, até o uso na retrete. Já tenho Magalhães e falo com muita gente. Passo o dia a computar, eu ando sempre na frente. Já tenho Magalhães, navego na internet. Eu aposto no futuro, até o uso na retrete. Já tenho Magalhães e falo com muita gente. Passo o dia a computar, eu ando sempre na frente. Quando a noite cai e tu não estás mais uma vez, para nesse instante, chegou a hora dos porquês. Tento resistir à dor que aperta o coração, mas nem mesmo assim me convenço da razão. A noite já lá vai e a dor não terminou, e até a lua que era amiga se mudou. Só ficou aquela estrela que estará sempre comigo. Sei que quando todos fogem, tenho sempre este porto de abrigo. Porto de abrigo, onde sempre quero estar. Sei que contigo ninguém me vai magoar. Só tu sabes criar toda esta ilusão. Por ti terei o mundo na minha mão. Quando a noite cai, já não importa onde estás. A minha estrela iluminou-me, fez-me sentir que não mudarás. Já não há dor para resistir, história de amor ou ilusão. Esta farsa terminou, já sou dono da razão. Porto de abrigo, onde sempre quero estar. Sei que contigo ninguém me vai magoar. Só tu sabes criar toda esta ilusão. Por ti terei o mundo.

pai. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem chega a mão. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem chega a mão. Se mais maior, ai como é o meu primantoio, ai não tinha medo dos cões, ai nem do broto do demônio. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem chega a mão. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem chega a mão. Castelo Branco vale um bintém. Ai, o fundão vale mil cruzados. Ai, pelas moçoilas que tem. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem me chega a mão. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem me chega a mão. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem me chega a mão. Ou estas aqui, não estou quedo, não. Ou estas aqui, nem me chega a mão. Fui dizer-te adeus ao cais, levado pelo sentimento que guiava os passos meus. Não deve sentir jamais a tristeza do momento em que dissemos adeus. Não deve sentir jamais a tristeza do momento em que dissemos adeus. Apenas duas palavras, um leve aperto de mão e um beijo que simulei. Ao tempo que te afastavas, senti que o meu coração ia contigo também. Ao tempo que te afastavas, senti que o meu coração ia contigo também. Já distante os olhos teus não viam que a minha mão ia acenando a tremer. Volta depressa por Deus, vasto o meu coração sem ti. Não posso viver. Volta depressa por Deus, vasto o meu coração. Sem ti não posso viver. À meia-noite, nas noites de sábado para domingo, o Canal 2 dá-lhe 60 minutos de chill-out. a maneira ideal de começar o último dia da semana. Record Chill Out, um produto Rádio Record com a apresentação de Artemio Dmitriev. Record Chill Out, aos domingos, da meia-noite à uma da manhã, no canal 2 da Antena Web. Tantos anos de ser tu, amar outra casada, foste ingrato. Vi passar com ela a minha rua, abracei-a a chorar ao teu retrato. Vi passar com ela a minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferida neste amor supremo e farto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Casaste-te, ser feliz, Deus te proteja. Não te desejo mal e tanto assim, que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim, que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importo. Antes que fosses dela, eu já fui tu. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Vão no ar minhas saudades, onde irão poisar, não sei. Vão no ar minhas saudades, onde irão poisar, não sei. Oxalá que elas só poisem naquela que me quer bem. Oxalá que elas só poisem naquela que me quer bem. Sinto no peito saudades, guardei algumas comigo. Se as deixasse voar todas, eu próprio não tinha abrigo. Ai, se as deixasse voar todas, eu próprio não tinha abrigo. As saudades que te dei, das minhas têm saudade. Se já não gostas de mim, deixas voar à vontade. Ai, se já não gostas de mim, deixas voar à vontade. Se por acaso encontrarem saudades que andem sozinhas, se por acaso encontrarem saudades que andem sozinhas, gritai ao mundo bem alto que essas saudades são minhas. gritai ao mundo bem alto que essas saudades são minhas. Sois livres e peregrinas, saudades do meu amor. Sois livres e peregrinas, saudades do meu amor. Ai, se não há em quem pousar, voltai a mim, por favor. Se não há em quem pousar, voltai a mim, por favor. Como era linda com seu ar namoradeiro, dele chamava menina das tranças pretas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e à tardia. Está o chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Vais para longe, meu amor, deixas de estar a meu lado. Partes com ar sonhador, sabes lá o que é temor, és português e soldado. Mas se eu fico só rezando, podes ter uma certeza, não importa estar chorando, estou com firmeza pensando que também sou portuguesa. Adeus. Uma palavra tão simples a dizer adeus. E eu fico nesta ansiedade, neste mundo de saudade, sofrendo por te não ver. E ao dizer adeus eu penso que as lágrimas deste meu lenço, feitas de pele são iguais, água do mar imenso que me leva ao meu amor. Voltarás, eu bem o sei, sempre assim tenho pensado. Pelo muito que sonhei, pelo muito que rezei, hás de voltar para meu lado. Quando o barco regressar, cá estarei nesse dia, cá estarei para te abraçar e novamente chorar, mas desta vez de alegria. Adeus, uma palavra tão simples que tanto custa a dizer. Adeus, e eu fico nesta ansiedade, neste mundo de saudade, sofrendo com que não vê. E ao dizer adeus eu penso que as lágrimas deste meu lenço, feitas de pele amargura, meu Deus, são saudades, são iguais. Algo chamo.